horas alterna Salvador. Livre TAC, de Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0-2-2-6-2, altímetro 1013, bom look. Juliette Alfa, no ponto de espera 1-18-6, chamada trip 5489. Então, até Taxi Delta, confirme o tipo de aeronave. Só confirmando, acionou 0132. Correto, PLB. PLB 03. 1862, altímetro 1013, bom voo, Oscar Cabral. O gol aguarda, o triplo 3. Agora autorizado, pushback acionar, chame táxi, gol no 33. Autorizado, 333. Repita, por favor. Autorizado. Voo no 394, decolou 05, chame o controle, boa tarde. Controle, boa. Estou em Salvador, muito bom dia, o trip 5489, aproximando o ponto de espera. Boa tarde, autorizado decolar, 090 graus, 149, trip 5489. Autorizado a minha decolar, trip 5489. Torre, Oscar, Oscar Bravo. Oscar, Oscar Bravo, mantenha a taxa Delta, aguarde para decolagem. Mateus, Amanda, o nome Paz autorizado, inicialmente corredor Axé, controle 198, transporte padrão. Correto, agora torre 18,6 para acionamento táxi de decolagem. Qual foi o B? Salvador, é o TAM 3566 para o táxi, o POB de 92, 3 horas alterando Recife. Alterna? Recife. Gente, seguindo o Gol no ponto de espera 186, chama 1003, bom voo. 186, 1003, bom dia, TAM 3566. Oscar Bravo, autorizado a alinhar e manter. Oscar Bravo, alinhar e manter. Trip 5489, decolou 07, chame o controle, boa tarde. Chamando o controle, 198, trip 5489. Taxi 133378 a bordo, 4 horas e 20 minutos de autonomia, terno do Galeão. Triple 3, vira até o ponto de espera, lá 18,6, altímetro 1003, bom voo. Tá, ponto de espera, dando 0333. Controle Salvador, muito bom dia, boa tarde, é o tempo 5489. 5489, contato radar no decolagem, está sob vigilância. Subindo sob vigilância, 5489. Cabral, livre decolar, 1100 graus, 159. Ó, Cabral. No 806, chame Recife, 126, decimal 85, alterne 133, decimal 65. 2653365 no 806. Oscar Papa Golf, prossiga. pagou para decolar de que localidade? Cabral, decola 08, curva à direita, reporte passando a final da pista 35. Cabral. Gente, Oscar Papagô, vem para contato com o Centro Recife, ou é o primeiro contato que faz com o órgão de controle? Entendo, eu questiono o senhor falou com algum órgão de controle, porque ele não me coordenou o seu tráfego. Falou só com o centro. Nossa, Lapa Golf vai, vai fazer a chegada na mar e desça com 050 na sua de TAP. Pois não é. A linha decola do 10, 333. Leão. Salvador Mike é comito acionado para a cidade. Autorizado, chama para ingresso, estão no 7. Para ingresso, ok. Salvador, boa tarde, ATA 3566, no ponto de espera da 10. 7, mantém a posição. Mantendo a posição, ATA 3566. Passou o eixo da 17, o acabado. Que bravo, mantenha-se visual e chame o controle 1 no 9 decimal 8. Ato. Controle Salvador, o passageiro Oscar, o acabado. Autorizado, Vitor, alinhar e decolar. O vento 100 graus, 15 nós. Atento à nave, pequeno poste que está evoluindo no corredor Axé, sentido farol da barra, agora em torno de 2 milhas já à direita da decolagem. Então, Mike Acubito já decolando, ficará atento à aeronave no corredor Axé. Mike Acubito. Cuidado, alinhar e manter 3566. Alinhar e manter 10, tá 3566. Chama o controle? 663 é colas 11, controle 19 decimal 8. Colas 8, boa tarde. Mike é convite fora do solo. O Vitor decola os 12, chama o controle 19 decimal 8. Controle 19 decimal 8, o Mike é convite. 3-3-3. 394, repita agora, 1-2-2-8, Alter, correção. 1-2-5-1, Alter, 1-3-3-2-5. Confirmando, 394-25-1, 1-3-3-2-5. Correto. Obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, 4-1 no meio da Azul. Samari, cruzando 2-3-5 para a 1-5-0 com a Oscar. Azul 4-1 no meio, boa tarde. Identifique, foi pro TAP para a chegada à Mari, desse mantém o nível 060. 060 e TAP para Mari. Quando possível, Duna, na proa. Eu ouvi a Perwisk 50, chamo para pushback acionamento. Perwisk 50, chamo para pushback acionamento, 50. Coronel 24 para pushback acionamento do portal 5. Autoridade, chamo para o táxi. Portaria de viés, não mais que é possível. Confirme para Salvador, Bruxo 8-1. Afirmativo, Bruxo 8-1, 1-0, rápida descida. Bruxo 8-1, ainda não tenho seu contato radar, não está dentro da minha área de controle, não posso descê-lo. coordenar sua descida com Ilhéus, Bruxo 81. Mantenha 1-1-0 na proa de Mari para a chegada a Mari. Controle e Salvador, boa tarde, Alta 3566, saída Puca. 3566, boa tarde, contato radar. Vigilância, suba 190. 190, Alta 3566. Bruxo 81, desce e mantenha o nível 080. Faça a torre na configuração que o Bravo uniforme. Chame torre 1 no 8, decimal, meia dúzia, Mike Bravo uniforme. Desce o BH. Bruxo 81, desça ao nível 080. Mike Bravo uniforme, possível? Vai passar uma milha e meia do externo para pouso na 1-0. Que pouso 1-0, sim. Cheque trem livre pouso. Vento 1-0-0 graus, 1-5 graus, uniforme. Marcos Salvador, boa tarde, é o Mike Alfa Bravo. Alfa Bravo, tem um valor 50, diagonal 04, diagonal 13. POB 92, te mando em Aracaju, 1650. Controle 3566, pode voar direto com onde? Vai cruzar 80 agora. Oi, Prodigamo, 3566. Comando JAM 3566, grato. O JAM já está mantendo, solicitou a Conde, se possível. Ah, de correlação. Meia veio pro de Aracaju. Aracaju 3566. Livre pouso, uniforme. 1-0-0 graus, 1-5. Azul 41-1-6, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1-0-1-3. Autorizado LS, reporte estabilizado. 2013 reportará o 4-1-6 da Azul. Gente, 1-0-7 a bordo, altímetro 1-0-3, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-8, esse 1-6, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera da 1-0, com torre 118-6, obrigado. Uno 333, chame Recife, 125 decimal. Uno alterne, 133 decimal 25. 25, Uno 3325. Salvador, boa tarde, voo no 924, pronto, ponto espera da 1-0. 924, autorizado, é manter. Valeu, manter. Informe se o solo foi ao 19, chama o 219 solo agora direito. 19. Salve, Salvador, muito boa tarde, rotação do Mike Bravo Uniforme. Boa tarde, Mike Bravo Uniforme, informa o parte destino. Inicialmente, pátio 3, senhor. Gente, táxi via Alfa, aquilo, pátio 3. Uniforme. Então 3566, controle. Proceito, Natal 3566. Chame o centro Recife, 126, decimal 85, alterne 133, decimal 65. 126, 135, 13365, Natal 3566. Vale, Salvador, Oxenair 6320, bom dia, boa tarde, atingindo o nível 150, informação Oxenair. Oxenair 6320, identifique, desce, mantenha o 060, chegada Mar. Ficou 60, Mari, 6320. O tráfego a informar, Mike Eco Vitor, frequência livre até o regresso. Bruxo 81, está sob vigilância, contato radar a 59 milhas sudoeste de Salvador. Bruxo 81, desça e mantenha o nível 050. Controle 19, 8, 9, 8. Controle 19, 8, 9, 8. Controle de Salvador, boa tarde, Algum, no 924, colo 3, tá. No 924, suba o 350, vigilante. 35, 9, 8. Estabilizando azul, 4136. 01, posição 01. É autorizado chamar para o táxi. Chamaram para o táxi 401. Nós, no momento, 19 nós. 9013, bom. Oi, Salvador. Muito boa tarde, 4116, azul. 116, avistado na final, cheque trem e livre pouso, vento 100 graus, agora 20 nós, trabalhando de 15 a 20 nós. É, a gente pode achar travão. É, confirmando, tem livre pouso? Confirmo, livre pouso. Ah, livre pouso, azul, 4116. 0. Como é que tá o vento, hein? 110 com 17. Volta na 1-7. Papa Golf, foi na Pro 040 e desça para 2.000 pés. 040, 2.000 pés. 6320 foi pro de Duna, desse mantém o 050. Duna pro 50320. Pro 924, suba ao nível 330 restrito. 330. Já solicita como final 330, 924. Controle 6320, nós estamos avistando, tá, o tráfego à nossa esquerda, posição de 9, 10 horas. Vai liberar descida aqui, tem referências com ele para ele ser de segurança. Desça para 2000 pés, 6320, ajuste no 013. 6320. Táxi, equipe 5401 no 49 a bordo, autonomia de 2 horas e 50 e alternando Vitória. Uno, meia azul. Fano, ponto de espera, dono 0, chame torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. De Alfa no ponto de espera 18, decimal 6, 401. 330924. O 6 livrou. Patrão no 6, boa tarde, táxi via Alfa, chama para ingresso, pátio 3, via táxi Aquilo. Alfa, chama para ingresso no Aquilo. Mantenha o 050 para o 81. Salvador, 3401, ponto de espera da 10, pronto. Autorizado, 3401, alinhar e decolar, pista no zero, vento 100 graus, 10 mais. Alinha e decola da 10, 401. É, com o vento alinhado, a intensidade de 1 no 5 variando até 20 nós, ok? 20, 401. Patrulha no 6 na Alfa para ingresso naquilo. Vicente, táxi via Alfa Quilo, pátio 3, portão número 8 do principal. Quilo, pátio 3, portão 8 do pátio principal, 4 no 6. Fala, tá passando Max Bravo no Sano, pátio 3, para táxi para o pátio, para a vagada do táxi para Zé. Condições de agilizar o táxi, o Mike Bravo no Sano até o principal? Agilizando, o Bravo no Sano. Gente, autorizado, chama para ingresso da Lima. Chamada para ingresso da Lima, aí no Sano. 4-1-6, informa a aeronave pequeno porte, saindo do pátio 3, vai ingressar no pátio principal, à sua frente. Gente, tá, visual, 4-1-6. Oi, é trip 5401. Prossiga. Já encontrando um probleminha técnico, tem que retornar. Vai ter que retornar, confirme. Afirma, vai ter que retornar o 5401. Ok, se tiver condições de completar a direita e retornar pela Alfa, pode completar a direita e retornar pela Alfa, chama só 1219 antes da Índia, ok? Ok, chamando só então 1219, livra na Alfa. Solo Salvador 4-0-1. 401 no táxi via Charlie e Alpha, mantém posição antes da Índia. Charlie Alpha mantém antes da Índia, 401. Costa Papagufo, direita por 100, reporte visual quando 7. Nossa, 100, visual. Para o uniforme, chão em torno, 1:08, para prosseguir. Sim, sim, chame para o cruzamento da 1:07. Fato, chamará na tabela para o cruzamento. CIF. Frequência 1288, alterne 126, decimal 0. Confirme a frequência. Alfa e Juliette para o pátio 3, segue 5, 4. Confirme a frequência por 5489. 1288, 1260. Se não conseguir, tente ainda 1251 e 13325. 1-3-3-2-5-4-9. Papagolf visual com a 107 e com Oceanera, tá mantendo a separação. Gente, Oscar Papagolf, turno 1-1-8, decimal B, a dúzia, composto. Obrigado. Gente, tá baixando o travado, autorizado o posto, 6-3-2-1. Estabilizado, LS. Checado. Oh, tá visual com o Oceané. Autorizado a estacionar a frequência livre, informe. November Oscar Romeo, autorizado mal de São Paulo no meu pé, corredor axé, decola da 17, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 01-15, coteja. Confirme para Salvador. Chimetrou no 0-3. Táxi via estacionamento, táxi Chame Torre 18, sinal 6, bom voo. Sol, é o 35401, o senhor possui a posição de parada do 5401? Não, o centro de operações informou apenas PAT 3, siga o balizador. É, então é o seguinte, então, balizador 5401. Estabilizado, ele é. Papagolf, sinal longa, trem baixar e travado. Papagolf, cheque o trem de pouso 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-5 nós.